DJ Edvan e os seus CDs que agitam a galera. Mixagens by DJ Edvan. Sentiu a diferença? É o garoto das mixagens, seus comédias. Thank you. Van DJ, o estilo envolvente do garoto das mixagens. Diversão tem nome DJ Edvan de Tucuruí. Destination unknown, known, known, known. DJ Edivan, manda boa aí pra essa galera. DJ Edivan, DJ Edivan. DJ Edivan, Sabuga! DJ Edivan, detonando com a galera, detonando com a galera. DJ Edivan. Edivan. Sentiu a diferença? É o garoto das mixagens, seus comédias. DJ, o estilo envolvente do garoto das mixagens. Diga de Van, o garoto das mixagens. We don't wanna be like them. We can make it till the end. Nothing can come between. Esse é o garoto das mixagens, DJ Edivan de Tucuruí. O resto é o resto. Edivan DJ nas produções, brother. Escuta essa aí no pé do seu ouvido, DJ Edivan. DJ Lady Bar. Battling with my shields, bows made out of twine. I wish I could see this world again through those eyes. See the child in me, in my fantasy, never growing old. Segura essa emoção. DJ Edivan, detonando com a galera, detonando com a galera. Don't you mind. Olá, DJ Edivan, manda boa aí pra essa galera. Soy el fuego que... Esse é o garoto das mixagens, DJ Edivan de Tucuruí. O resto é o resto. Edivan DJ, o estilo envolvente do garoto das mixagens. Meu DJ Edivan, Sabuga. Don't even need your love, but you treat me like a stranger and I feel so Ouça aí, Salsicha, mais um CD mixado com a produção e ousadia do garoto das mixagens, DJ Edivan. Sabuga, meu DJ! Subidubidu! Garoto das mixagens. Mixagens by DJ Edivan. Sentiu a diferença? É o garoto das mixagens, seus comédias. DJ Edivan, o DJ que até a concorrência tem obrigação de ouvir. Na parada, brother. DJ Edivan de Tucuí, o top da galera. Gonna hurt if they don't. DJ Edivan, o garoto das mixagens. Meu DJ Edivan, Sabuga! Yeah. Olá, DJ Edivan, manda boa aí pra essa galera. Edivan DJ, o estilo envolvente do garoto das mixagens. DJ Edivan.